essa história de você vir depois e ir embora. Eu não sou seu brinquedo, sua diversão. Não, não, não, eu hoje digo não, não, não. Eu não te quero mais, eu estou numa boa. Não, não, não, eu hoje digo não, não, não. Bem-vindas, o consagrado da galera. Rocha, Rocha. Que sofrência, viu? Produções no Amapá. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry, I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happens? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Trio das Aparelhagens. Sei os sinais. DJ Elias Concordiense. Detonando só as principais pra você dançar. Quando chega. É sofrência! Faz chorar. Faz sofrer. E faz perder. Yeah. Aparelhagens. Oh, eu não quero viciar na ilusão de pensar que sou o seu amor. Onde se perdeu todo aquele amor? Só quero saber. DJ Elias Concordiense. DJ Elias Concordiense. Mixando e produzindo um dos melhores CDs do Pará. Agora, DJ Elias. Mixando só as porradas. Uma rocha. Concordiense, o DJ que manda ver. DJ Marlon. Que sofrência, viu? Uma rocha, rocha. Hello, can you hear me? such a difference between us and a million miles. Hello from the other side, I must have called a thousand times to tell you incomodando. Será que algo em mim te fez lembrar? saudade, o exterminador. Angélica Chavalier, a voz que a massa conhece. Te encontrei por acaso, aí não aguentei. Virei meu copo junto com a mesa, mas mesmo assim eu não tive a certeza. Será? Eu dei de cara com o passado, você, esse sorriso tão forçado, dizendo que agora tá mudado, que não tá querendo ninguém do lado. Será? Porque seus olhos tão brilhando tanto, alguma coisa tá te incomodando. Será que algo em mim te fez lembrar das noites que a gente se encontrou no exterminador? Do meu jeito gostoso dançando com você, do jeito que eu fazia na hora. Você ainda é o mesmo no ano passado, te vendo como uma vida adoração. DJ Elias com Portenda 007 Show. É a marca do sucesso. Sozinho no meu quarto, o tempo passa e eu pensando em você. Sofrência. Lembrei de nossas brigas que puseram fim ao nosso amor. É tanta saudade que não tô conseguindo mais suportar. Uma rocha, rocha. Tô louca pra te ver, vai e me convença pra voltar. Em mil mentiras eu sei que acreditei, não dei valor em você. Não reconheceu o que eu fiz por nós dois. Yeah, yeah. Eu vou provar que te amo. Eu vou te levar pro Águia Saudade, só pra te dar meu coração. Te quero, eu vou te encontrar com o DJ Edilson. Me tire dessa solidão. Banda 007. Sozinho no meu quarto, o tempo passa e eu pensando em você. Lembrei de nossas brigas que puseram fim ao nosso amor. É tanta saudade que não tô conseguindo mais suportar. Tô louca pra te ver, vai e me convença pra voltar. Em mil mentiras eu sei que acreditei, não dei valor em você. Não reconheceu o que eu fiz por nós dois. Só pra te dar meu coração. Dizer que te quero, eu vou te encontrar no DJ Edilson. Me tire dessa solidão. Do lado eu tenho uma rocha. Minha vida eras tu. Sofrência. Tantas vezes eu já vi assim a dor. E como louco cada noite ao seu lado. Oh, oh, oh, fiz sem querer. E sem pensar rapidamente terminei. E não permiti que dissesse uma palavra. Só Deus sabe como eu te gostava. Oh, oh. Não respirava mais o nosso amor. E nós dois morrendo lindamente. E ver esse momento a alma se apegou em algo espiritual. Converte, oh, oh, oh, oh. Por que tá sozinha? Se tu és tudo que não necessita, dá-me teu amor para beijar tua boquinha, pra eu ser feliz. Me deixar e te lembrarei, recordando todas as coisas que vivemos, as loucuras que nós dois fizemos. Jamais vais entender, porque meu amor por ti não deixa de crescer. Te juro, não me canso de olhar-te, passar todas as noites do teu lado. Passou. Para de

coração é seu. DJ Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. Quando o sol se põe pra mim não é lindo mais. Eu me sinto assim, mais perto do fim. Vem me ajudar. Vai ser assim e logo vai voltar. Tenho medo de te perder. Adormeço pra te esquecer. Nos meus sonhos só dá. O meu coração. Elias, o mestre das mensagens e doutorado em fazer sucesso. Uma rocha. Que sofrência, viu? Ira consagrada. Lord, make me a rainbow. I shall down on the mother. She'll know I'm safe with you when she stands under my colors. Oh, yeah. Life ain't always what you think it ought to be, no. Ain't even gray, but she buries her baby. The sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. If I die young, bury me in sand, lay me down. Or let the roses sink me in the river at dawn. Send me away with the words of a love song. The sharp knife of a short life. Concordiense, vamos nessa, meu DJ!